Roger, go to runway 9, clear. Enquanto isso, eu decolo aqui no Zulu lá e depois o senhor entra para retornar ao táxi. Salvador, 485, continua a aproximação, vai autorização de pouso no governo. Vai, Zulu autorizado a decolar pista no 7, vento 040 graus, 3 noites. Contra 304, autorizado, procedimento R9, sistema 0, hotel servita 368, voo servita 366. Afirmativo, autorizado, procedimento TAM 3304, abatido, servita 368. Voo 199, FT Deviation, fly direct, servita 368. After Deviation, direct, servita 368, voo 199. After, according your flight plan routes, departure from 1010, after departure, right turn, Arbo departure, Alpha Romeo Bravo, Oscar Romeo departure, Arbo, then Alpha transition, Echo Lima, Echo Fox, Alpha transition, Alpha, Skok 5542, and control departure, frequency 120.80. Autorizado, ingresso da pista, na parte do ano. Echo Lima, Miami 10, we are clear for the Arbo, Arbo standard instrumental departure, LFA transition, Arbo LFA transition, initially climb level 400, upper Zulu 172, Foxtrot Romeo Mike, upper Whiskey 10 to Bravo Sierra India, upper Mike 403 as a Victor Alpha Sierra flight plan route. Squawk 5542 after frequency for departure 120.80.83. Max for Hector Alpha 083, stand 11, report to red to push and start. We are ready to push and start, stand 11, Europa 083. Clear to push and start, report to red to tax, Europa 083. Clear to push and start, stand 11, report tax, Europa 083. Salvador departure, morning go to 069, important passing 2000, 500 with you. Go to 069, with the contact contact level 370, fly direct Borba position. Direct to Borba, flight clear level 370, approve it, go to 069. Para Oscar Serra, Mike Uniforme, Posmo, após direto com Fins, Charlie 9 Bravo Fox, após direto Xomod, X-Ray Oscar Mike, Oscar Delta, Xomod, e após se prossegue conforme rota do plano de voo. Nicolodão no zero, com curva direita na saída da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5545, controle 120.8. Vai 4039, portão 01, no time pronto para o chiveco sonamento. Nine, you need a right deviation just for 5 nautical miles and back to Borba. Roger, go to 069. 69. Estabilizado no procedimento R9, pistola 03304. 03304, completo procedimento, aguarde transferência de comunicação. Na escuta, 3304. Alinha 372, Serra Vida 372. Oxalé 6312, autorizado pulso, pista no zero, vento 030 graus 32. Posição no zero, Oxalé 6312. Autorizado, ele é uma 3017. É 3304, completo procedimento, chama torre 118 do sinal 95. Obrigado, bom dia, antena 3304. Bom dia, Golno 759, se a gente tiver informação é com autorização por gentileza de Guarulhos? Golno 759, Guarulhos aprovado nível 36200, via Benzolo 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El, após Leda, depois Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona o transponder 5556. Controle 120 decimal 8. Aqui 360 autorizado para Guarulhos, decola da 10, perfil da Tael, Leda, Motiva. Upper Zulu 10, Taubaté. Meia no transponder, o controle 1208, Bono 7 e pronto. Correto, Bono 759, portão 03, time pronto, puxa back o sonamento. É, ele chama na prova, Bono 7 e pronto. Salvador, bom dia, 1372 da Gol, ciente da ECO, autorização 390, recebo. 68, para evitar a área restrita, 0 a 2. Ah, ok, chegou mesmo, esse vai 368. Tá. Está aprovado nível 370, via Perzulu 17. Decola da 10, curva esquerda, saída Buca, Jamo, Aracaju. Aciona transponder 5552, controle Salvador 120 decimal 8. Obrigado, Recife, nível 370, via Perzulu 17, decola da 101 por esquerda, perfil Puca, Jamaracaju, 5552, no transponder 208, controle no 372. Correto, no 372, chame pronto, puxa o back, sonamento. Reportando. Muito bom dia, esse é o TAN 3304, Serra Vitor 372. O 16-5 está enable 15-45. 16-85, 12-5-45, to 069 today. Go to 199, complete the procedure and call power frequency 118-95. Tower 118.95, go to 199, continue approach. Salvador, para passar por Vitor de Juliette, de Colônia, por favor. Papatango, Vitor de Juliette, bom dia, mantém as condições visuais, adiciona 015, repasse fora da barra. Passa fora da barra, gente. Duas aeronaves de outro pouso na sequência e após será sua decolagem. Sem problema, o 3 já. Europa 083, ready for Delta. 083, full stack of Epsilon 1, India and Alpha to holding point 1810. That call tower 118.95, altitude 1015, have a nice day. Okay, we go by Epsilon 1, India and Alpha to the holding point 1810. We change to tower 118.95, altitude 1015. I'm at 312, Juliette, portão 04. Aprovado, Juliette, para o 04, 6302. Salvador, uma boa, 3304. Beleza, 3304, taxa de Alfa, recorte antes da Juliette. 3304, Alfa, antes da Juliette. C3130 autorizado, Lima T10. Lima T10, C3130. Autorizado, pushback, chame táxi. Autorizado, 3304, via Juliette, portão 08. 3304, Juliette, 08, obrigado. Não. Mantenha a posição, eu não posso ter a posição, bravo. 06, go 2199. 130 autorizado, decolar 10, vento 0, 20 graus, 39. Livre decolagem no 0, tá, Batango de 30 de leite, frequência livre. Joelho, for take off, please. Standby, Airbus. We are clear for take off, runway 1-0, Airbus 083. Okay, to line up and wait, initially. Line up and wait. Line up and wait, runway 1-0, Airbus 083. 230, desviando à esquerda na proa 070. Incidente, na data conhecida no setor, chama o controle informando o decolado aos 20. Sim, vai chamar um 208. Controle, bom dia, tá 3830. Decolou curva na esquerda para evitar formações na proa 080. É isso, tá 3830, contato radar, suba para o nível 330, livre de desvio. Sobe a 330, livre de desvio, tá 3830. Clear for takeoff wind 030 degrees 2 knots. Base completo procedimento, estamos torre 118 decimal 95. 2859. Torre Salvador, está 3859, sinal da RNAS está 10. Está 3859, pode fazer aproximação, fazendo autorização de pouso, tá? 3859. Sol Salvador, azul 4039. Para o táxi, estou no 4 a bordo, oferta Ribeirão. 4 horas e 30 minutos. Azul 4039. Virada à direita via Índia Alfa, fonte espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-5, bom voo, bom dia, azul 4039. Direita Índia, fonte espera 1-0, 1-8, decimal 0, ajuste para 0-5, azul 4039. Torre 1-8, decimal 9-5. Torre 1-8, decimal 9-5, azul 4039. Autorizado pelo pistão no 0, vento 0, 3, 0, 0, 3, 9. Livre pouso no 0, tá, 3, 8, 9. Fala, fazer 8, 3, airborne at 2, 2, call now 1, 2, 0, decimal 8. Rota 0, 3, made a contact, concept level 4, 0, 0, up to 4. After the deviation, I clear direct to flight level 4, 0, 0, up to 0, 8, 3. Airborne 23, call azul 759, chama o táxi. 2, posição 2. Número 2 no setor, aguarde, precisando mais de 2 minutos, comando 372. Paulo, Salvador, está 359, você escuta? Bom dia, 359, táxi de Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, reporte Juliette, 359. Fechado com desvio, pode realizar informando a controle em seguida, assim que decolar, pode trocar para 208. A gente vai começar a decolar, já tem espaço 208. São 3830, Centro Recife, 126, decimal 85, ao término 125, decimal 45. 1685, 1245, tá? 3830, bom dia. Azul 4039, decola os 27 controle 1 no 20 decimal 8. Controle 1 20 decimal 8, azul 4039. Controle Salvador, azul 4039, mantendo o perfil passando 1000 pés. Azul 4039, contato radar, suba para o nível 320, após o voo direto Lita. Para nível 320, confirme após que posição voa Leta azul 439. Após 2000 pés, voa direto Leta. Só para 320, após 2000 pés, direto Leta azul 4039. Salvador, bom dia, 4732, bom dia. A autoridade direto da Vita 3066, desça para o nível 050. Cauda e o Airbus Latam ingressando no portão 3 sendo autorizado. Ah, tá ok. Para o saco, zona 7, 9186, a bordo, 4 horas e 10, Galeão. Direita, Indy Alpha, ponte espera, torre no 8, decimal 95, altímetro, ou no 0, no 5, bom voo, bom dia, gol no 759. Direita, Indy, ponto espera, 395, obrigado, bom dia, bom trabalho, bom comentário. Mike Delta, prossiga a informação, Golf. Europa 083 Control. Go ahead for Europa 083. Europa 083, call Recife 128.8, enable 126.0. Position 128.8 or 126.0, Alpha 03, Leo Alpha 3. Mostra Mike Delta para Manati, 1.000 pés, aprovado, decola da 17, curva direita, saída corredor axé. Aciona 0145 no transponder, controle Salvador 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. 759, bom dia. 759 autorizado, alinhada decolada, estão no zero. Vento 120 graus, 15 nós. Temos essa formação agora na vertical, caso seja necessário para decolar, se tornar desvio, está autorizado. Ah, ok, autorizado desvio, caso necessário. 759 autorizado alinhar e decolar, obrigado. Jorge, se for fazer o desvio, já troco imediato para 208 e informo o desvio. Tá certo, obrigado. No portão 2, está livre, chame táxi. Reportando a táxi, 1372. Solo Salvador na escuta do TAM. Papa Romeu, Mike Hotel India. Diga TAM, Papa Romeu, Mike Hotel India, prossiga. O TAM, Papa Romeu, Mike Hotel India, solicita autorização de reboque da posição remota número 12 do pátio principal para o gate número 1. Parte principal. Livre, iniciar o reboque, reporte ao término, Papa Romeu, Mike Hotel India. Sim, iniciarei o reboque e na sequência informarei o término. Azul 4039, fundo centro Recife, 125 decimal 1, ao término 123 decimal 1. 125 125 decimal 1, ao término 123 decimal 1, azul 4039. Azul 3732, deixa para 2510, azul sistema 0116, autorizado para procedimento RNAV sistema 0. Z510 descendo o TAM 3732, ajustado no 0 no meio. Oi, bom dia, obrigado. 759, está uma chuva bastante forte aqui. Eu estou ciente, daí da sua posição para frente já está clareando ou já está fechado? Está clareado já, já está tão tranquilaço aqui, é só um passageiro aí, rapidinho. É isso, tá bom, obrigado. Direita em de alfa, ponto espero no zero, torre 118 decimal 95, altímetro no zero, no meia, então bom voo, bom dia, vou no 372. Em de alfa, 395, obrigado, bom dia, 372. Bom, meu Mike, Eco, Juliette, bom dia, informação, hotel, prossiga. Firmando, é 3.000 ou é 2.000? Faz dois metais direto Leda. Dois metais direto Leda, 7.5 horas. Alfa 9658, Point View, autorizado direto com a Vista 366, Vista Carinho 060. Salvador, Santo 3179, bom dia, assistente da ECO com autorização Guarulhos no portão 7. Aeronave na escuta do controle em aproximação, informa o teto de 1000 pés e visibilidade de 4 mil metros de chuva forte sobre o campo. Ciente, tá, 3, tá, 3, 2. Curva direita na saída da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5574, controle 120, decimal 8. Dan 3179, está autorizado Guarulhos, nível 320, viata isolou 10, Tapaté e rota do ponto. Recorda 10, com curva direita na DEL, Leda, Motiva, 5574, Antônio, 1208, controle. Correto, Dan 3179, portão 07, chame pronto, pushback, você não entra. Dan 3179, vai informar. Cavita 368. Certo, vou sacar 1010 e vou ser a Vita 368, vou no 10. Bom, número 60, voo da presença em Vista 368, para espera no mesmo, desça para o nível 050. 68050, 0950, por 10 milhas após 12. Abra a informação do controle, o TE 3732 prossegue na aproximação. Se não der, isso é remédio. Antes do TE 3732. Bruno 372, decola 3, controle 1, 20, 08. 3098 na 372, obrigado. Jambo, 1095, da Hotel para 4. Jambo, 372, contato radar, subotar o nível 367.0, após 2 mil pés, autorizado direto Jambo. Após 2 mil, direto Jambo, 1 372. Decola da pista 1-0, fazer decolagem em primeira curva à direita. Aciona 5561 no controle 120, décima 8. Afirmo, estamos reabrindo agora, visual, já está autorizado o acionamento táxi, já para decolar. Gol 1095, o codejamento está correto, chama pronto para o portão 5. Lola 759, Centro Recife, 125, decimal 1, Alterne 123, decimal 8. 251238, obrigado, bom dia, 759. Aqui é a Juliette, na escuta do Céu Salvador. Então, 3732, complete procedimento, chame Torre 118, decimal 9. Torre 895, bom dia. Bom, 960, Torre informa melhoria sobre o campo, procedimento visual. E a chuva está moderada mais ou menos sobre a final. 372. Então, 3732, já está visual o setor? No setor totalmente visual, só no visual com a pista agora nesse momento. Ok, já. Então, já reabrimos visual, já com a chuva já se afastando do setor Whisky. Autorizado pouso, pista no zero, vento 030 graus, 2 nós, pista molhada, precipitação passada. Certo, 3732, autorizado nosso pouso na pista 1 no zero. Está correto? Confirme pátio, PLB e autonomia? Tente 01, confirme a autonomia. Torre profissionamento no 8, decimal 95, quem negar no 0 no meio. Autorizado, show time. Então, 9658, em caso de desvio, espaço mesmo pela direita, eu vou dar um traço, eu vou tirar, fazer a espera no serviço 368, mantendo o nível 050. Paciente, está 9658, vou desviar direito. Está 9658, deixa para 3.000 pés, aí chama 0 no meio. 3.000 pés, para 0 no meio, 9.658. Bom, 1160, informo que o tráfego anteriormente pousou. Convido que irá prosseguir para a próxima sala. Pode só fazer um ajuste, tá? Só uma hora, com 368, vai prosseguir para então, 1160. Bom, 1160, informo agora número 3 na aproximação. 1160. Então, 9658, desça para 2500, é autorizado para o procedimento R9, pista 10, repassa no serviço 366. 3.500 pés, 3 ADR, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Corona 372, Santo Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685-2545-1372, obrigado, bom dia. Salvador, Papa Romeu, Maico, Hotel Índia, informa o término de reboque no gate número 1. Ciente, Papa Romeu, Maico, Hotel Índia. Obrigado, bom dia. Já toma até a posição. O Mike Juliette autorizado a linha decolar 17, vento 140 graus, Bernardo. Número 9658, qual é o nosso número? Número 1 agora, o Terra 9658. Gente, o que se passa com 1000 pés acima é o gol? Aqui, mas a gente vai fazer o... tá mantendo 050, vai fazer a onda do pé no Serra Vita 368. Ok, obrigado, senhor. Fala os 4 metros, chama o 219, senhor. Ok. Eu acho que a Mike Delta autorizada, aliás, vou colar 17, vento 030, vai dar mais. 2 taxis de alfa, vai manter a posição antes da taxa 6 de leste, aguardando a liberação do portão 5. Então, aguarda a 308, vai dar 08. 08, obrigado, meu irmão. Boa noite, senador. Papai Romeu, Maiquinha, Pedro Leque. Maiquinha, Pedro Leque, está no código 0134, mas em condições visuais, a gente chama 06, reporte fora da barra. Acionado, 0134, o mais que é do Juliette. Autoriza a proa direta de Boteva a 245 mil pés, senhora? Autorizado, mais que é do Juliette. Claro. Está autorizando 79, portão 07, está autorizado, chama até. O nome 66 vai completar a árvore pela esquerda agora, pode descer 4 mil? Aqui, o nome 60 desce para 4 mil pés, a lista no 0 no meio, autorizado para segmento RNAV, pista no 0. 4 mil ele desceu, autorizado RNAV no 0, no 90. Capitão Gosca, Golf Uniforme, prossiga. Salvador, no 095, gate 5, pushback acionado. 1095, portão 5, está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Gol 1095. Tango, Oscar, Golf, Uniforme, aguarde para cópia. Por conta e risco, aguardando cópia, Oscar, Golf, Uniforme. Salvador, da 3304, informação, hotel para autorização Brasília. Da 3304, preparar por elefa, número 2, cópia. Para cópia, 3304. Torre, Salvador, Papo Romeu, Oscar, Mike Delta, decolou aos 4 minutos. Chama o controle, frequência 1 no 20.8, decolagem 4.8, acho que é que deu. 1 no 20.8.0, obrigado, Patia. Tango Oscar, Golf Kilo, ciente, número 3 para cópia. Controle, Papo Romeu, Oscar, Mike Delta, bom dia. Papai Romeu, Oscar Mike Delta, bom dia, mantém as condições visuais da lista na 06, reporte para da barra. 10, 16, condições visuais da Porta Nacional da Barra, entrou direto para a plataforma Manage. Meu pés. Oscar Mike Delta. Thank you, Oscar Mike Delta, reporte 20 milhas afastado. Informa o tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, matando meu pai, um Bravo X58. Ciente com informação do equipamento. Oscar Mike Delta reportará 20 milhas afastado. Canal 63, 1-2, prepara a Puka, transição KG, número 3, cópia. Puka, João, 960, desce para 2500, pai. 1-7, nível 360, saída árvore, transição elefa, decola da pista 1-0, fazer decolagem em primeira curva à direita. Aciona 50-16, controle 120, decimal 8. 3-0-4, autorizado Brasília, nível 360, que é apresentou o Uro 7, decola, tá 1-0, com curva direita, árvore elefa. 5-0-16, é o transporte 1-0, 8, controle. Santos 3-0-4, contagiamento está correto, chama pronto, portão 8. Contará, Santos 3-3-0-4. 3-7-3-2, pode prosseguir pro 0-5. Tá 3-7-3-2, ok, motorizado, Juliette, portão 0-5. Direto 0-5. Conta livre. Voo 1-1-0, completo o procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-0, controle. Patango Oscar Golf Kilo, está pronto, cópia? Oscar Golf Kilo está autorizado, Serra Índia, Romeo Índia, rota conforme o plano de voo, nível 060, saída coral, decolada pista 1-7, após a decolagem, curva à direita, aciona 5572, controle 120, decimal 8. 060. Ah, pode ir. O Golf Kilo, o cotejamento está correto, confirme POB, autonomia e o pátio. Estacionamento, teste de decolagem, torre 1-8, decimal 9-5, quem negar 1-0-6. Salvador, 1-0-9-5, táxi, POB 187, 187 a bordo, 3 horas, Campinas, Iracopa. Voo 1-0-9-5 está autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via pátio táxi em Índia, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, quem negar 1-0-6. Livre táxi via pátio Índia, ponto de espera 1-0, 1-1-8-9-5, 1-0-6, ou 1-0-9-5, bom TV. Fala, bom dia, está 9-6-5-8, livrou. Está 9-6-5-8, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette. Alfa, antes da Juliette. Na 3179 está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Apache Taxi Índia, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, quem nega 1-0-6. Baixo o ponto de espera 1-0, 3-9-6, 1-0-6, 1-0-6. Pronto, cópia. Altera 6312, autorizado para o aeroporto de Recife, via Pesulu 17, nível 350, saída Cuca, transição Caju, decolada pistão 0, faz a decolagem primeira curva à esquerda, aciona 50 no 7, controle 120, decimal 8. Autorizado, decolada 10, curva esquerda, muito tarde. Oxalé 6312, cotejamento correto, somos pronto para o pushback, acionamento portão 4. Torre Salvador, bom dia, Gono 0, espera, Gono 0, pronto. Seis, uma devolução, Gono 0, vazio. Até no Pantera, 1095. Antes da Juliette, 9.6. Só 9658 da passagem, aeronave da companhia que irá prosseguir para o ponto de espera após Juliette, portão 07. Juliette, portão 7, dando passagem ao companhia. Autorizado, Lima, tem no 0. Ali mantém no 0, vou no 0, na 8891, autorizado chegada Mário, desça para o nível 050. Autorizado Serra Vista 366, gol no 891. Gol 1960, autorizado táxi e táxi sem alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, gol 1960. Salvador, bom dia, 3, zona 79, 09, pronto. 79, atenção. Não vai ser nem a 3.2, com o pé de quatro. O chão é 6312, portão 04, está autorizado a chamar ataque. Autorizado a chamar ataque. Colagem livre, vento 100 graus, vezes de janela. Salvador, bom dia, gol 2196, centro de informação Índia para Porto Seguro. Gol 2196, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Pesulu 44, nível 360, saída da Euleda após Porto Seguro. Decolada pistão no zero, após a decolagem primeira curva direita, aciona 5020, controle 120, décima 8. Autorizado para Sierra Bravo Macia, decolando a pista 1-0, com curva direita, da Euleda, depois Porto Seguro, nível 360, a rota apresulou 44, 5020 transponder, controle 120, décima 8, gol 2196. Gol 2196, protegimento está correto, chama pronto, portão 62. Camarada, portão 62, eu vou 2196. Golfe Uniforme, decolou na sua escuta. Tá batendo essa Golfe Uniforme, contato radar, sua para o nível de voo 060, voa direto coral. Beijo, na praia de coral, Golfe Uniforme. Estou em Salvador, bom dia, no 095, na Boa Elefa, cruzando 2300. 095, contato radar, espera voa direto Elefa. Ah, só entendeu, voa direto Elefa, no 095. 095, nós de Uno tenho dois trechos nessa posição de uma hora. Um está 9 milhas, o outro está 20 milhas no rumo oposto. Ambos mantendo o Uno mil pés, não interferem nessa posição. Obrigado, professor. 080 por quantas milhas, o gol no 891. 080, gol no 891, recomponimentação. Vamos retornar na rota, gol 891. Seis lados do modelo, chama aí, versão 6. Fiquei autorizado a decolar, é um turma 00, grava a 19, ajuste no centro. Zero via táxi à Índia, no ponto de espera turno no 8 decimal 95. Quem negar no 0 no 6. Puxa, né? 6312, obrigado, bom dia. 379, controle do 08, pô. Chegou o fim, decola 02, controle do 08. Contato radar, contato nível de voo 320, vai direto Leda. Sobe 320, direto Leda, Zan 3179. Controle para passar em Golf Kilo, bora só. Abatamos Golf Kilo, traz o código para 5572, suba conforme autorizado. 5572.